we're going to put the water through that direction of your traffic. They said to us, long from us to share with us the power of one that is made of my body.

Oito. Olo, olo, 98, gol, 645. Controle, Salvador, balanço, gol, 1645. Salvo, olo, passando 1500. Gol, 1645, que é para a galera do ar, e se você está de fogo, o número 390. Subvia do 390, gol, 1645. 3, do Sinal. Thank you. Alfredo, boa noite. Voo com o mundo 68, estabilizado no ILS X-Ray da Rússia. Deixa para 2007, final de 2003, final de 2003. para o número 2050, redução para 2509, e passo que é o número 2 para o número 2. ILS aqui autorizado, espaço